Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os queridos e queridas que ouvem com a gente. Hoje estou eu e o Du aqui, né? E a gente está juntos lendo as escrituras. Eu vou continuar falando do Salmo de ontem e que vai ser o de amanhã também, né? Salmo 65, que fala especificamente daquilo que a gente já comentou, da bênção do Senhor, né? E Deus realmente tem essa característica de vez em quando fazer chover na nossa horta. A gente está passando nesse momento um período de seca muito severa, né? Aqui no sul a gente está vivendo uma seca bastante incomum, bastante longa. No nordeste a gente está terminando 5 anos aí de seca também violenta, né? A gente sabe a dificuldade que é para plantar, colher. E a gente sabe como é bom também quando vem a chuva no tempo certo, quando as águas descem da maneira correta e como Deus realmente nos traz toda essa fartura e prosperidade. O importante não é você ficar pensando que Deus gosta mais de você e por isso você se dá bem, mas observar que toda a prosperidade da qual você por acaso seja beneficiário, ela tem origem em Deus. O versículo 8 fala bem claramente: treme os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. É um fato maravilhoso esse fato de equilíbrio entre água, solo, planta, sol, fazendo gerar toda a prosperidade que possa existir nesse planeta. A gente sempre que fala de prosperidade pensa de dinheiro, né? O dinheiro ele é pedaço de papel que alguém artificializou e disse que quem tiver mais daquele pedaço de papel pode comprar mais coisa. Isso não é prosperidade. Isso é só acumulação de uma maneira de dominar a cabeça das pessoas. Prosperidade, de fato, ela está ligada à questão energética. Só entra energia nesse planeta via sol e o único que sabe captar essa energia são as plantas. As plantas dão origem a tudo que você vê na sua casa, a roupa que você veste, os móveis que você tem, a carne que você come, tudo que efetivamente se chama de riqueza vem do sol. O resto é atividade meio, que em si não gera nem degrada a riqueza, ela é simplesmente uma invenção do nosso arranjo social. E é maravilhoso. Eu costumo dizer para as pessoas que, quando me perguntam por que você crê em Deus, eu sempre digo que eu tenho três razões. A primeira delas é a fotossíntese, a segunda é o estômago dos ruminantes, e a terceira é olhar o sorriso da minha filha todo dia de manhã e verificar nessas três coisas o mesmo Deus que faz maravilhas. Porque transformar uma molécula de gás carbônico, duas moléculas de água, em tudo o que você está vendo ao seu redor, sua roupa, o petróleo que você usa, os tecidos que você tem, o plástico, tudo isso veio da atividade fotossintética. Se isso não é maravilhoso, outra coisa é degradar essa atividade fotossintética e transferir energia a partir de uma coisa pobre que nem o mato e transformar em carne, leite, pele, pelo. Isso é impressionante, né? Então já era suficiente motivo para eu crer em Deus a fotossíntese e o estômago do ruminante. Mesmo que eu não tivesse tido a graça da vida que a minha filha representa para mim, ainda assim eu teria um bom motivo só em ver essas maravilhas. É sobre isso que o Salmo fala. Daí a gente vai para o texto de Gênesis e vê como alguém usa essas maravilhas de Deus, entre elas a genética. Essa descrição que a gente fez hoje é a descrição da primeira atividade zootécnica registrada em alguma literatura antiga, né? Jacó, eu diria que ele estava bom para ser o padroeiro da zootecnia, né? Porque é o cara que faz aqui o trabalho de zootecnista. Ele tinha feito uma proposta ontem para o Labão, ou Lambão, né? Tinha feito uma proposta de falar: olha, ficar com uma parte do meu salário vai ser as ovelhas listradas, as cabras pintadas, né, os cordeiros negros. Com certeza aquilo que o seu patrão sogro não queria. E ele sabia que ali estava diante dele uma coisa que todo pastor observador, todo bom observador das ciências zootécnicas saberia, que é o poder do híbrido, né? Ou seja, o choque, né? Que vai dar um padrão de pelagem pintado, malhado, listrado, ou seja, que é originário de duas raças puras qualquer, vai dar sempre um produto híbrido muito mais forte, muito mais capaz, com mais capacidade de dar leite, de crescer melhor e tal. E você vê a descrição que Jacó coloca essas varas. Eu acho muito engraçado como as pessoas adoram acreditar que tinha um poder mágico na varinha, que ele acaba olhar para a varinha e não está escrito isso aqui, cara. Você olha aqui, ó, não está escrito que ela olhava para a varinha que tá tirada a casca e ela começava a parir diferente. Primeiro, olha as madeiras que são usadas. Ele usa plátano, amendoeira e estoraque, que são as mesmas madeiras que vão estar descritas depois usadas no templo. Lá, quando Salomão vai construir, essas madeiras também estão presentes. São madeiras resistentes, de galhos bons, que servem para fazer cerca. Quem já viu cerca, até vou botar uma fotografia aqui depois, uma cerca de cabras e de ovelhas feitas no Nordeste, que é uma situação bastante semelhante com o semiárido daquela região do Oriente Médio. As cercas são feitas com galhos. É um modelo de cerca que se usa até hoje, que foi inventado por esse moço aí chamado Jacó. E descascando esses galhos, ele conseguia separar os animais. Você vê mais na frente, ele fala, né, no versículo 42, se os animais não eram fracos, ele não os colocava ali. Quem cria cabra, que nem a gente, ou ovelha, sabe que você não coloca o animal na boa. Você não chega ali e fala, fica aqui olhando para esse galho, cabrinha. Primeiro, ela vai comer o galho. Segundo, que ela não vai ficar ali. Ela não vai querer obedecer você. O que você vai ter que fazer é fazer um cercado e colocá-la lá. E o que ele faz é fazer um cercado e, nesse cercado, colocar os animais na época do cio. Esses são animais que a gente chama de poliédricos estacionais, né? Eles fazem o estro dele, o cio deles, exatamente numa época certa, tanto machos quanto fêmeas. E aí, cara, joga o macho lá, bom, joga as fêmeas boa, e ele cercava. Vocês acabaram de ler o texto da invenção da cerca de bicho. Primeira atividade com os primeiros animais que o homem domesticou. Nessa época aqui, a galinha estava começando a ser pensada em ser domesticada na China. Entendeu? O porco já era domesticado em alguns lugares do Oriente. Mas, cara, são os caprinos. Os primeiros caprinos e ovinos são os primeiros animais que o ser humano domesticou. E aqui vocês têm a descrição desse cara muito hábil. E aí eu queria falar o que que esse texto está fazendo aí. A maravilha que Deus faz da fotossíntese, do estômago dos ruminantes, esses são pequenos ruminantes, ela só vai fazer sentido se ela estiver interagindo com a habilidade humana de usar a cabeça. As maravilhas do Senhor, elas podem acontecer diante dos seus olhos e você não vê. É o que acontece, por exemplo, quando a gente tem falado tanto sobre as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais. As pessoas passam fome. Nós temos 30 mil espécies vegetais que são comestíveis. A gente tem 10 mil delas conhecidas. Cultiva mal e porcamente no mundo 780 espécies. 20 espécies compõem 90% de tudo que as pessoas comem. 4 é 50% de tudo que é produzido no mundo. Aí o cara fala que não tem comida. Não tem comida porque você só olha para esses 4. Se você usar a capacidade humana, o engenho humano, você vai ver que tem muito mais prosperidade e abundância ao seu redor do que a escassez que o mercado quer te convencer de que existe. E, diante da escassez, o mercado vai te oferecer o quê? Ó, use dinheiro para você ter acesso a isso que é escasso. Pô, meu irmão, aprende a comer diferente. Aprende a comer outra folha que não seja o alface. Aprende a comer outro fruto que não seja o tomate. Aprende a comer outra raiz que não seja a batata inglesa. E você vai ver que não só não existe escassez e você precisa de muito menos dinheiro quando existe uma abundância enorme ao seu redor. Ou seja, é a bênção do Senhor, a maravilha do Senhor que criou os céus, a terra e faz esses processos lindos de fotossíntese e tal, que traz toda essa prosperidade. E você que olha para o que ele criou e não chama de mato. Você olha para o bicho que ele criou e não chama de bicho esquisito. fala que não gosta desse bicho, não gosta daquele bicho, não gosta dessa planta, não gosta daquela planta. Você está dizendo que você não gosta do que Deus criou de maravilha. Então não adianta Deus fazer maravilha nenhuma, e esse é o ponto, se você não usa a sua inteligência. Se você permanece sendo burro, teimoso, insistente, medíocre na maneira de comer, na maneira de cozinhar, na maneira de fazer as coisas, na maneira de selecionar, a bênção e a prosperidade não vai acontecer na sua vida. Depende daquilo que Deus dá, e Ele dá gratuitamente para todos, e do uso da sua inteligência. Jacó aqui fez o quê? Enriqueceu, por quê? Soube usar aquilo que são as características criadas por Deus, a genética, a maneira de conduzir os bichos, e teve o engenho de inventar a cerca. Então, faça o senhor e a senhora a mesma coisa. E por fim, o texto de Efésios fala de também uma coisa que é o uso da inteligência. Esse texto é um texto horroroso para a maioria dos lugares nos últimos 50 anos, porque as pessoas espiritualizam esse texto, é de matar. Porque ele fala de principados e potestades, né, poderes e autoridades, e em grego são duas palavras, archia e exousia, né? Poderes e potestades. Você entendeu o que é poder? Poder é poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Isso é um poder. A potestade é quem está sentado no poder, né? Então, a presidência da República é um poder. O Temer é uma potestade, né? Nada pode ser melhor para definir essa praga do que uma potestade, né? Então, se você tem a Câmara dos Deputados, dos vereadores, ela é um principado. A potestade é quem está sentado lá, é quem cumpre, é o vereador, a função daquele cara lá. Bom, a gente tem que entender que o nosso, a briga, não é com outro ser humano, mas é exatamente uma briga que acontece, é luta que acontece, quando esse ser humano se desumaniza. Então, vamos sair de presidente, Câmara de Deputados, Judiciário, que é muito fácil de atacar, e vamos pensar no cara que está na fiscalização, o cara que está chefiando você no trabalho, ou quando você é chefe em alguma coisa, ou quando você tem a função de um oficial da Justiça, um oficial da fiscalização sanitária, um oficial do Poder Judiciário qualquer, né, do Poder Legislativo. Você pode ter a sua obrigação funcional, né? Ou seja, você tem ali um principado, você pode ser o fiscal autorizado, você é uma potestade, ou você continuar se chamando Cláudio, Eduardo, Camila, José, João, você continuar sendo uma pessoa. Bom, quando alguém dessa categoria está diante de você, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que teu inimigo não é a pessoa. Teu inimigo é aquela função, teu inimigo é aquele potestade que está ali diante de você, seja ele um soldado, seja ele o que for. Quando a gente desumaniza para baixo é muito ruim, quando a gente desumaniza para cima também é muito ruim. E a gente tem que entender que a luta da gente é contra a desumanização que está nesse processo. Deus nos criou seres humanos. E a primeira coisa, quando eu resisto a uma obra da Presidência da República, ou a uma obra do Legislativo, uma obra do Judiciário, uma obra da Prefeitura, uma obra do Fiscal, quando eu resisto a isso, quando eu assumo posição de confrontação a isso, eu não posso confundir que isso se estenda à pessoa. Se aquela pessoa se desumaniza, ela está como que possuída por aquele poder. Quando você espiritualiza isso aqui para pensar em demônio, em capeta entrando, cara, você vai assistir o programa da Universal e não perca seu tempo assistindo essa homilia aqui. Vai assistir lá o cara do chapéu, entendeu? Falando o demônio lá, o demônio, falando aquele jeitão assim. Cara, vai fazer essa palhaçada toda aí. Existem forças demoníacas, você quer saber onde é que você encontra demônio? Você não encontra no centro espírita, na igreja católica, você quer saber, você vai na Câmara de Vereadores, você vai, no, vai na Presidência da República, você vai no, na direção de uma empresa, você vai encontrar o que, que é uma daimônia no grego, o que é um diabolo, né? Aquele que separa, divide as pessoas. Diabo, aqui a palavra, é esse que divide o todo, esse que nos separa uns dos outros. esse poder diabólico, né? Separador, desagregador. O que que desagrega a sociedade são esses poderes e principados. As pessoas me perguntam por que que eu sou anarquista. Por isso. Simples assim. Porque não tem como eu achar que eu preciso de um governo, que eu preciso de um cara me dizendo o que que eu faço, de uma lei que me seja imposta, de um fiscal que não faça. Agora, para que eu não precise? Esse é o lado negativo da coisa. Eu não preciso ficar me posicionando, eu não gosto, eu não quero. Não. Olha o que Paulo diz. Por isso, visto a armadura de Deus, para que possam resistir a esses principados e potestades no dia mau. Ele fala verdade. Ou seja, você vai ser obrigado a falar a verdade, fazer a verdade, quando você realmente não estiver cingido da verdade. A verdade não se negocia. É lógico que alguém vai te obrigar a dizer a verdade, às vezes até com uma tortura para dizer a verdade. Se você, por hábito, não fala a verdade. Fala, você quer enfrentar essas potestades, esses principados, essas situações, sejam elas do reino espiritual, sejam elas do reino social, sejam elas do reino psicológico, do que você quiser, cinja-se com a verdade. Outra coisa é a couraça da justiça. Aquilo que te protege realmente a vida é quando você opta, diante de qualquer vantagem que você possa ter, você agir com justiça, com equidade, tratando todas as pessoas da maneira correta e igual, reconhecendo a dignidade das pessoas, calçando os pés com a preparação ou a prontidão do Evangelho da Paz. A nossa boa notícia para um mundo absolutamente conflitado como a gente vive um mundo conflitado entre coxinhas e mortadelas, entre republicanos e democratas, entre ISIS e governo da Síria, entre oposição na Venezuela, o mundo está conflitado. Quer saber como é que enfrenta isso? Com uma boa notícia para todos os lados, a paz. E a paz é o bem-estar completo, social, físico, espiritual, ambiental. Além disso, ele fala o escudo da fé. Com o que a gente pode apagar as setas inflamadas do maligno que vem na nossa direção? Quando a gente corre risco. Quando a gente tem a coragem de correr riscos em nome daquilo que a gente crê e naquele que a gente confia. Quando a gente corre o risco de virar a face, quando a gente corre o risco de ser bondoso, quando a gente corre o risco de dividir os nossos bens, quando a gente corre o risco de ser hospitaleiro, quando a gente corre o risco de fazer aquilo que Jesus falou que era para fazer. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que que vem a ser isso? Salvação, meu amigo. Para você é difícil colocar na cabeça um capacete de salvação, porque você acredita que salvação é botar você num barquinho e levar você para o céu. A palavra salvação no grego é soteria. Soteria vai dar a nossa palavra em português, sutura. Soteria é restauração. Ou seja, como é que você protege a sua cabeça quando você restaura, regenera o seu cérebro, companheiro? Quando você regenera o seu modo de pensar. Quando você se veste com a regeneração, com a restauração. É isso que é salvação. Salvação é a restauração do ícone quebrado, da pessoa torta que você foi, que você era e que você deixa de ser por causa da obra de Jesus na sua vida. E ele fala com a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, como é que a gente responde? Sinceramente, você pega a sua sociologia, a sua administração, a sua antropologia, a sua psicologia, e submete tudo isso à palavra de Deus. Eu estou careca de falar com queridos irmãos meus, cristãos, boa gente, bons pais de família, bons chefes, bom marido, boa mulher, boa. Mas, cara, quando vai a conversa, os caras adoram, né, arrotar teoria, né, em todas essas áreas das ciências humanas, justificar as coisas com as leis de Newton, com as leis da física, com as leis da sociologia, ou com os princípios de fulano de tal, de ciclano de tal, de autor tal, de autor. Meu irmão, dá um tempo. Julgue todas essas coisas através da palavra do Senhor. Naquilo que qualquer autor que você goste, eu adoro vários autores, gosto muito deles. Se goste, cara, os caras não têm autoridade que a palavra de Deus tem. Então, quando tiver uma dúvida entre o que o cara está falando e aquilo que a palavra diz, fica com a palavra. Essa é a palavra de Deus que pode realmente ser o instrumento pelo qual você entra e vence essa batalha da vida. Ele fala, e orem no Espírito, ou seja, A oração não é ficar uma sequência de petição a Deus, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo outro, não sei o quê, tá, tá, tá, tá. Não, a oração é você se colocar diante de Deus com seu coração grato, ouvir dele e pedir a ele que te ajude a pedir, falar, conversar, expor aquilo que é da vontade dele. É adequar a sua mente à mente de Cristo. Oração não é uma sequência de pedidos. A gente pede na oração. A gente suplica na oração. A gente faz isso no sentido de descobrir qual seja a mente de Cristo desenvolvida em nós, de modo que nós possamos pedir aquilo que é a sua vontade. A gente vai discernindo. Então, na oração, sinceramente, o que muda não é Deus. Deus não muda com a sua oração. Pode ficar tranquilo. Você não tem esse poder. Quem muda é você quando começa a orar. Você que passa a viver de outra forma. E aí ele fala: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A coisa mais fácil de fazer nesse mundo é dormir, é você apagar, é você deixar de pensar. E as pessoas me perguntam por que eu não tenho sonhos. Eu não tenho sonhos porque a condição para sonhar é dormir. E sinceramente, a Bíblia diz o tempo todo: seja atento, seja esperto, seja ligado, observe, use a sua inteligência. É isso o que nós vemos nos textos de hoje. Deus faz maravilhas. Deus quer te dar prosperidade, quer te dar abundância, quer dar uma vida boa. Agora, não quer dar isso para você uso egoísta, para sua ambição, para você estar bem em cima dos outros, para você ter mais que os outros. Não, ele quer te dar para que você possa dar. Ele quer te dar para que você possa mudar. Ele quer te dar para você ser outra pessoa. Ele quer te dar para que você possa ser um instrumento dele, mais nada. E o outro, olha só o final desse texto. O outro. Não esqueçam de orar pelo outro, incluir o outro no seu pensamento. Para de pensar só em você. E a tua vida vai mudar. Deus abençoe, tenha um dia bem legal e a semana continue boa para todos. Amém.